de mim. Se os judeus tivessem o coração quebrantado, ao invés de condenar o mestre, fossem abraçá-lo. Se não negasse que o conheci, fosse ao seu favor. Ai de mim, se o carrasco recusasse a ordem de surrá-lo, se o mestre desistisse quando Pedro ali pediu pra voltar atrás, não cumpri jamais a sua missão. Ai de mim, se eu tivesse que levar as chicotadas, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão, ver meu sangue escorrendo pelo chão, ver os cravos transpassar as minhas mãos. Eu não suportaria, amarrado em pleno sol do meio-dia, por amor de quem amor não merecia, resistindo a ser vencido pela dor. Sou grato porque ele suportou. Admi se não houvessem os milagres, ao invés de água eu tomasse o vinagre, se o meu suor se tornasse em sangue, se a multidão pedisse morte ao assaltante. Ai de mim se fosse em mim tantos espinhos, se fosse eu abandonado e sozinho. Ai de mim se fosse as minhas mãos furadas e a honra pelo povo esmagada. Ai de mim, se eu tivesse que levar a cruz pesada, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão, ver meu sangue escorrendo pelo chão, ver os cravos transpassar as minhas mãos. Eu não suportaria, amarrado em pleno sol do meio-dia, por amor de quem amor não merecia, resistindo a ser vencido pela dor. Grato porque ele suportou.